1-0-9, livre pouso, pista 1-0, vento 1-4-0, grau 07-9. Livre Solo 2-6, direita 1-2-1, solo. Direita 1-2-1, gol 1-0-9-6. 떨어진 거 있어가지고 뭔가 대출이 있어. 973 is boa noite, a linha decola opção 973, decolador 31, controle agora em 119, décima 8, bom voo. 19, 8, boa noite, 973. Estamos pasando con el máximo grado. Apertando o Lima, que é o Bravo, continua a aproximação, pode continuar embaixo travado. O Bravo 60, é só onde, após o inferno, modificar, tem que ficar abaixo, pela direita, passando o céu. Gente, propõe cancelamento da presente, Lima, que é o Bravo? Vai passar o céu, Antônio, mais próximo que é solicitar o cancelamento. Gente, então continua a aproximação, guardando o cancelamento, ajuste no 07. Externo, bateu e travou, já em quantos anos vai, foi modificada a presença. Tem que ficar a base pela direita da 17 pelo Mato Branco. Lima, pelo Bravo, falando modificado 4-2, autorizado base pela direita, porta final 1-7. Final da direita, contra embaixo travado da pista 17, Lima Quilo Bravo. Lima Quilo Bravo, Lima, livre pouso, pista 17, vento 140 graus com 089. Salvador, boa noite, 9958, nas 4 milhas do externo. 9958, boa noite, continua a aproximação, reflete com trem baixo travado. Eu mandei baixo travado, 9958. Maquilo Bravo, solo 44, confirma pátio. Gente, são livre à direita, o sinal de pensa livre. Confirma, tráfego. Afirmativo, acaba de passar o externo, o tráfego, um ATR da Trip. Nove cinco oito, checo trem, livre pouso, pistão no 0150 graus, 089. Gente, na baixada travada 350 ali, mantém no zero. Ali, mantém no zero, 9958, falou 49, direito no 21 décima 1. 21 décima 1, uma boa noite. Obrigado, igualmente. Traz 3858, livre decolagem, pistão 1 no 0, 1 no 40 graus, com 79. Livre decolagem, 1 no 0, 3. Ponto espera pronto, dando zero, chinelinha 3, dando zero. É 3, dando zero, ali mantenho no zero. Ali mantenho no zero, chinelinha 3, dando zero. 3858, decolada ao 51, controle em 119, decima 8, com voo. 98. É 63 no zero, livre decolagem 5 no zero, vento no 50 graus, com menos. Livre decolagem, então no zero, aproximando 63 no zero. É 310, decolado 53, controle agora em 119, décima 8, bom voo. 119, décima 8, boa noite. Chinelo 6310. 096, acessando ponte espera, dando zero, pronto. 096, ainda cola na zero, vento no 60 graus, 062 anões. Ainda cola no zero, voo no 096. 096, decolou 09, controle 199, decimal 8. 098, obrigado.